Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Na linha da frente, há heróis unidos contra um vírus que se para. Esta é a manchete do jornal Linhas de Elvas, que dá a conhecer o relato de um médico, de uma enfermeira e de uma assistente operacional que trabalham na primeira linha dos cuidados de saúde a doentes Covid-19 no Hospital de Santa Luzia, em Elvas. O médico espanhol Juan Urbano, há 20 anos a trabalhar na unidade hospitalar alentejana, realça que este vírus não conhece fronteiras. Considera que esta experiência vai marcar um antes e um depois na vida de todos. A enfermeira Joana Jordão reside em Arronches e está também na equipa que integra a unidade de internamento Covid-19 em Elvas. A profissional de saúde garante que tudo foi planeado e previsto para o pior cenário. Além disso, também refere que nada será igual ao que era. Deixa, porém, uma mensagem de esperança. Teremos capacidade, mais uma vez, de superar esta provação, afirma. Sónia Bastos é assistente operacional no Hospital de Santa Luzia e não tem dúvidas em perceber que, nesta situação, o trabalho de equipa sai mais valorizado e todos têm um papel fundamental. Nesta edição, damos eco do que está a ser feito nos lares e instituições de apoio à terceira idade nos concelhos de Elvas e Campo Maior. Sem visitas há mais de 3 semanas, os idosos estão tristes e apreensivos. Junta-se ainda o facto de não haver voluntários para ajudar nos lares. Os utentes deixaram de receber visitas presenciais e substituíram os contactos com familiares através de telefone e videochamadas. A preocupação tem sido, segundo os responsáveis, manter as pessoas ocupadas e os idosos estão muito conscientes dos problemas. Acompanhamos também o processo dos testes nos centros de diagnósticos instalados em Porto Alegre, Ponte Sor e Elvas. Estão a ser realizados testes sem que os suspeitos de estarem infectados com o coronavírus tenham de sair do carro. A estes locais apenas acedem os pacientes referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde. Taberna do Adro é estrela internacional. Este é outro dos títulos de destaque na primeira página. Maria José Sousa tem programa na televisão. A proprietária do restaurante localizado em Vila Fernando participa na rúbrica Casa e Cozinha e, ao longo de 22 episódios, vai ensinar receitas tradicionais de norte a sul de Portugal. As gravações para o canal Cocina, emitido na televisão por cabo em Espanha, tiveram lugar no final do ano passado. Nesta edição, revelamos ainda que a barragem do Caia já ultrapassa os 40% de capacidade no mês em que a chuva está a encher as albufeiras de Portugal. Outros destaques passam pelas celebrações religiosas. Em Vila Buim, a população celebrou Domingo de Ramos de forma singela e, sobre a Páscoa, o arcebispo de Évora antevê um horizonte de esperança apoiado na fé e na oração. Ainda na primeira página é possível ler que parte dos testes a militares da GNR de Elvas em quarentena deram negativo para a Covid-19. São estes os temas em destaque no jornal Linhas de Elvas. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. No sumário da semana ficou a saber-se que o município de Portel está a adotar um conjunto de 24 de medidas de apoio à população face à atual situação de emergência nacional causada pela pandemia, avançando que, de acordo com o plano de contingência municipal e com as linhas de orientação da Direção-Geral de Saúde, a autarquia avança com um conjunto de medidas que possam, por um lado, vir a mitigar este surto, por outro, auxiliar as famílias, as empresas, as instituições sociais e também o movimento associativo a lidar com esta problemática que vai provocando cada vez mais doentes no Alentejo, região onde ainda não se registou, felizmente, qualquer vítima mortal. Entretanto, por causa da Covid-19, há confinamento social que está a mudar os hábitos nas aldeias. As pessoas já não se encontram na rua, é nas mercearias, sobretudo, também nas farmácias, as que têm farmácias, que a população se vai encontrando, mas as ruas estão de facto vazias um pouco por todo o Alentejo, tanto nas freguesias rurais como nas principais cidades alentejanas. No início da semana ficou a saber-se que Reguengos de Massarás avançou com a desinfecção de todos os lares de idosos perante alguns problemas que aconteceram no concelho. Foi a aposta da autarquia em parceria com a empresa Controlo 21, articulação com a Proteção Civil Municipal, as entidades e os responsáveis técnicos de cada lar. A operação consiste em limpar os espaços com produto desinfetante que atua, anulando qualquer contaminação, segundo o Presidente da Câmara, José Calisto. Entretanto, a Universidade de Évora estima realizar até 300 testes por dia para despistagem da Covid-19, segundo avança a própria Universidade, que conta aqui com a parceria do Hospital do Espírito Santo. Por outro lado, as instituições de apoio a idosos da região também vão beneficiar deste projeto da Academia Évorense, explicando que estão envolvidas várias unidades de investigação da Universidade de Évora e também a Escola de Enfermagem São João de Deus, que irá efetuar a recolha. Uma notícia da qual se tomou conhecimento a meio desta semana, no mesmo dia em que se ficou a saber que os bombeiros estão a atravessar uma crise por causa da questão da pandemia. Perderam 90% das receitas sem serviços de transporte de doentes. Os bombeiros alentejanos têm registado uma significativa quebra de receitas devido à pandemia da Covid-19. Caíram a pique os serviços de transporte de doentes não urgentes, abrindo um prejuízo nas contas das várias associações humanitárias, que rondará cerca de 90%, segundo avançou Inácio Esperança. É o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Évora. Temos o Alentejo em Casa, é o novo programa da Telefonia do Alentejo para ajudar a combater o isolamento. É um programa de segunda a sexta-feira. Vamos estar em sua casa, mantendo a distância social de segurança para que o tempo passe mais depressa. Pelo menos vamos tentá-lo. É o mote para o novo programa emitido pela Telefonia na parceria com o Centro Unesco, a Aldeia das Ciências. Alentejo em Casa é o nome deste programa, coordenado por Aires Carvalho, que conta com a participação de outros colaboradores do Grupo Diário do Sul. Entretanto, o Alentejo tem 150 voluntários para ajudar instituições sociais. A Bolsa, criada pela Associação de Desenvolvimento da Economia Social, com o objetivo de combater as dificuldades sentidas pelas instituições particulares de solidariedade social, já está a funcionar, sobretudo no norte do país, mas também no Alentejo. De acordo com o presidente Tiago Abalroado, tanto a Segurança Social como o Instituto de Emprego e Formação Profissional e os municípios da região já solicitaram informação sobre os voluntários, embora não tenha havido ainda nenhuma instituição a necessitar de qualquer pessoa. O responsável salienta, contudo, que estas entidades já estão munidas de toda a informação e podem ser elas próprias a integrar alguns destes 150 voluntários inscritos neste nosso território. Entretanto, o Hospital de Évora disponibilizou desde terça-feira, o 7 de abril, uma linha direta para agendamento de recolha de medicação para os utentes da farmácia hospitalar, tendo em conta o estado de emergência e o atual contexto de pandemia. O serviço de farmácias do Hospital do Espírito Santo passa a ser disponível nos dias úteis entre as 4 da tarde e as 6 da tarde. O número de telefone, registre se quiser, é o 96-6409-301 para agendamento do levantamento de medicação e esclarecimento de dúvidas aos respectivos utentes. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.